Brasileira no sorriso, abrigo pra tiar, gestos a lamentar pela vida sofrida. No lacrimejar, eu vejo sangrar no olhar, mãos estendidas ao ar. Na dor se põe a orar, reza, clama, sei lá. Nessas horas todo santo ajuda, mentira que quer te cegar. Mulher brasileira com a alma desbotada, com a carne retalhada, chora no banho da sua garra. Dores leves e pesadas, quedas, pancadas, feridas não cicatrizadas. Tristeza, tristeza, mulher brasileira na face de tristeza. Sem pisar estrelas, caminha derrubando barreiras, atravessando fronteiras, sem ostentar bandeira, abraçando as lutas e mostrando guerreira. Mulher brasileira, firme o pé no chão, vai caminhando em direção pra onde manda o coração. Visa um horizonte que talvez você não veja. Veja a esperança, já me tava incerteza. Chuta, chuta, mulher brasileira, chute o tormento, o desgosto. Manda pra bem longe a mágoa, levante o rosto. Enxergue com alegria, você tem o dom da vida. Escrava do sofrer, sem hora do perdoar. É hora de se libertar, as algemas anular, as grades quebrar, Cristo aceitar. É só se libertar. Tá, tá, tá. São estrada seca, são vidas secas misturadas à poeira. A lavadeira na beira do rio, a vida inteira canseira. Primeira foi que nasce a brasileira. Sei que nunca murcha em primavera derradeira. Com os pés secos, o solo, lábio cortado, roxo, cinzento, gosto de cimento. Amarga por dentro, um doce momento quando deita sobre teu colo. A libertar a esperança desses seus olhos. Depois que uma virou sertão, não vi mais nada brotar no chão. Ficou tudo mal, foi com vendaval. E pra ganhar a vida teve que ir lá pro canavial. Pegou seu facão da cinta rural, mas ela atravessou a senzala. Esse é o capitão do mato pra hoje ter fala. Cantou seu labor no pito que até hoje pra fala. E nunca mais que se cala, um sonho que me embala. Cheiro de África exala, perfume de Brasil da mata é o que você é. Fogo que resiste ao calor, é nessa maré. Simboliza teu amor, a criança que tá ali de pé. Pois é, ter fé, ser quinto, tens mulher brasileira, a mais brasileira. De todas as cores, brasileira, a mais brasileira. Quinta dos amores, vocês são as verdadeiras flores. Nasce pela vida inteira, sente tuas dores de mãe solteira, mulher brasileira. E mesmo assim continua verdadeira. E mesmo assim continua guerreira. E mesmo assim continua na luta, naquela labuta. Correntes presentes sem fazer fronteiras, milagres e sonhos, não vê mais a margem. Fotografia de sua passagem sem vida. E o que mais valia se perdia na viagem. Parecia até que não floriram as mensagens. E para ser mulher tem que ter coragem. E o que você me diz, a raiz reage. Mas permanece morta em busca do que importa. Sobre a estrada torta, ser feliz é o que me importa. Seja na indústria, ou lá no meio rural. Seja no asfalto, ou lá no carnaval. A mulher segue vivendo, cegando, sofrendo, mas sempre tentando dar seu melhor no meio da poeira. Tu és a minha inspiração, a mais bela canção que foi feita à feição dessa vida brasileira. Dessa vida brasileira. Dessa vida brasileira. Dessa vida brasileira. Dessa vida brasileira. Dessa vida brasileira. Coragem, muita força, força pra viver. Amor com muita garra, disposta a vencer. Em minha mente povoou o porquê. Sem guerreiro brasileiro, o que seria vida pra você? Mulher nobre, beleza sem igual. Sempre com semblante sensual no país tropical. Dificuldade tem demais, mas ele enfrenta e é capaz. Você medronta, vai em frente à pronta. Sempre fica perseguida, porque disso não é pronta. A meretriz, atriz, me diz aí. Certa, desonesta, honrada, triste ou feliz. A todas elas, respeito e amor. Que espalhe simpatia, alegria, seja onde for.